quase sonhador. Sonhava em ser jogador, vestia 10 no Barça, fazer bem mais gol que tô. No percurso, vários caminhos, Deus que me guiou. Do índio, ampo, breaking, as canção que a vida inspirou. Riqueza de verdade, deitar e dormir sossegado. Pobreza é ter dinheiro, travesseiro pesado. Amai a Deus, família e os verdadeiros aliados. Não desisti do sonho antes de ter começado. E vários por... Não consegui vencer, vão dizer que você é incapaz de ganhar, mas sua fé é o que vai te erguer. Pois nada é impossível quando decidimos lutar. Nunca se prostrar como superior. Pra tua evolução na vida, não regredir. Vergonha não é voltar ao começo, e sim seguir em frente, mas sem saber pra onde ir. Começar. Ajudar minha família, ver minha filhada crescer, encontrar uma mina, bata junto além do rolê. Deixar bem mais do que saudade quando eu morrer, lembranças boas de uma simples pessoa boa. É isso que vem à mente quando eu recordo do meu coroa. Aos guerreiros, tamo junto no que vem. Quem provou o pior da vida merece o melhor também. Vários por não conseguir vencer, vão dizer que você é incapaz de ganhar, mas sua fé é o que vai te erguer. Pois nada é impossível quando decidimos lutar. Nunca se prostrar como superior. Pra tua evolução na vida, não regredir. Vergonha não é voltar ao começo, e sim seguir em frente, mas sem saber pra onde ir. Começar.